quando a gente fala de valores humanos, às vezes a gente acaba confundindo o que são costumes e o que são valores. Porque nós vivemos numa sociedade, pegando por exemplo a nossa, e nós temos alguns costumes e nós repetimos algumas coisas dentro da nossa cidade. E quando nós saímos daqui, a gente percebe que aqueles costumes, muitos deles não se repetem em outros lugares. Mas valores, como foi dito, valores humanos, eles são próprios do ser humano. Eles são parte nossa, apenas às vezes não são desenvolvidos e manifestados. Quando se fala em valores humanos universais, significa não apenas que aqueles valores eles são os mesmos em qualquer lugar do planeta. É mais do que isso. Porque como somos espíritos, nós fazemos esse trajeto de ir e vir constantemente. Encarnamos, é aqui nos desenvolvemos, desencarnamos, nos desenvolvemos também do outro lado, e os valores são os mesmos. Os mesmos valores que servem aqui, servem também no lado espiritual. Então, se a gente não consegue, às vezes, desenvolver, acha que, de repente, ao fim dessa vida, pode ser mais fácil do outro lado, a gente, às vezes, se engana. A gente, às vezes, tem algumas surpresas. Porque a vida é uma continuação, uma continuidade. As coisas que acontecem, elas são nossas. Somos nós que passamos de um estágio para outro. Nós levamos aonde nós estamos as nossas características, as nossas dificuldades com as nossas problemáticas de enfrentamento ou de resolução. Pegando algumas informações sobre o que são esses valores universais, até a gente tenta às vezes resumir alguma coisa, mas algumas questões elas perdem o sentido se forem resumidas. Então, para a gente pensar sobre o que diz, valores humanos são fundamentos morais e espirituais da consciência humana. Fundamentos morais e espirituais. Todos os seres humanos podem e devem tomar conhecimento dos valores a eles inerentes, os valores que fazem parte de nós. Então, podem e devem tomar conhecimento. Porque se a gente não toma conhecimento, a gente não desenvolve e não percebe a necessidade deles. Muitas das causas das aflições da humanidade está na negação destes valores como suporte e inspiração no desenvolvimento integral do potencial individual e, consequentemente, social. Desenvolvendo o indivíduo, nós melhoramos a coletividade. Mas o que ele diz? Muitos problemas que nos afligem estão na negação desses valores. Já foram elencados antes, a gente vai falar deles depois. Então não adianta a gente tentar, às vezes, dar curva nas questões. Tentar viver de uma forma à parte, porque isso reflete no nosso bem-estar e no meio aonde a gente sobrevive ou vive. A vivência desses valores alicerça o caráter e reflete-se na conduta como uma conquista espiritual da personalidade. Vivenciando esses valores, é claro que todos nós estamos ainda a caminho de uma evolução completa. Todos nós ainda temos muito ainda para aprender, para sedimentar. Mas nós precisamos sempre tentar trabalhar para que isso se torne cada vez mais parte do nosso dia a dia. A vivência dos valores alicerça o caráter e reflete-se na conduta como uma conquista espiritual da personalidade. Isso fica conosco. Isso vai e volta na próxima encarnação. Para o homem conduzir com sucesso a sua vida, tem de percorrer lado a lado com os seus valores humanos a sua escalada e a sua trajetória por esse mundo. cristão, para nós nos desenvolvermos, para nós evoluirmos, para nós nos melhorarmos. Nós precisamos andar lado a lado com esses valores, para que a gente consiga aprender a desenvolver eles em nós, a fortalecer, para que eles se manifestem de uma forma cada vez mais pura, mais simples, sem a necessidade da gente pensar, eu tenho que fazer isso, mas que ele seja natural. Foi falado antes dos valores, e eu até acrescento mais do que foi falado, deixando apenas em 10, a gente pode falar sobre a verdade, sobre o amor, sobre a paz, a não violência, acrescentaria a justiça, a honestidade, a ética, a integridade, a disciplina e o respeito. Todos eles estão interligados. E de uma separação, como ele nos coloca, eles estão separados em aspectos, cada um dentro de uma, nesse ser integral, dentro de uma divisão. Pegando no aspecto intelectual, nós pegamos os valores da verdade, da honestidade e da justiça. E eles se completam um ao outro. E pedindo para vocês até licença para repetir algumas coisas que foram ditas, mas que servem às vezes para a gente firmar melhor. Dentro desses valores, então, do aspecto intelectual da verdade, da justiça e da honestidade, são o que dirigem o ser humano. Nós tendo esses valores bem definidos em nós, eles definem a nossa conduta, a nossa linha de vida. Sobre o aspecto físico, que foi dito como a ação correta, a ética, o respeito, a disciplina e a integridade. 4 valores se encaixariam na questão do aspecto físico. Agir corretamente, ouvindo a voz da consciência, na prevalência do bem. Nós precisamos ouvir e nos dar conta de que fazer a questão do respeito, da disciplina ou da ética é nos movermos na direção do bem. Esse é o foco, essa é a mudança. No aspecto psíquico, entra a questão do amor. E o amor, que a gente fala muito sobre ele, mas na forma mais pura dele, ele poderia ser dito que é a manifestação de Deus, sim. Mas quando nós esquecemos um pouco da nossa autopreservação, esquecemos de nós mesmos, esquecemos da nossa tendência de ter. A gente está sempre se cercando cada vez mais de coisas. Então isso é contrário à essência do amor, à manifestação de Deus. Quando a gente consegue deixar isso para trás, a gente consegue então se aproximar mais dessa verdade. Sobre o aspecto mental, entra a questão da paz. E nós ouvimos todas as semanas as mesmas questões com referência a isso. As pessoas, todos nós, não são apenas os outros, todos nós, temos uma dificuldade em ter paz, em viver em paz. E nós procuramos a solução, ou nós queremos a solução, mas ela está dentro de nós. As respostas das nossas questões, elas estão dentro de nós. Repetindo, eliminação da desordem interior, que é criada, não é de fora, criada de dentro, pelos nossos estímulos, dos nossos sentidos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos e dos nossos desejos. Disciplina é igual a equilíbrio. Desorientação é igual a inquietação. Então, quando a gente fala de ter paz, nós precisamos frear algumas questões que brotam em nós. Tem questões que são muito sutis, como os pensamentos e como as emoções, mas nós temos que passar a perceber para poder nos controlar. As questões dos nossos estímulos, dos sentidos, o que, que nós nos alimentamos do nosso dia a dia, nessa questão do que nós estamos jogando para dentro através dos nossos sentidos. O que, que nós estamos ouvindo ou vendo, que talvez sejam os principais focos dos nossos sentidos. E o aspecto espiritual, quando ele fala da questão da não violência, que realmente é o espírito se sobrepondo à matéria. É uma vitória do espírito sobre aquela tendência ainda instintiva que todos nós temos. E que num momento de descontrole, a gente acaba manifestando. A gente acaba percebendo quem realmente a gente é. E muitas vezes fazemos coisas que talvez não seja possível remediar no momento desse descontrole. Como fazer isso? Essas são as respostas. Nós temos que voltar para dentro, nós temos que refletir sobre as coisas que acontecem, tentar nos descobrir, conhecer quem nós realmente somos, para cada vez mais jogar a luz para dentro do nosso ser. Para cada vez mais começar a diluir essas questões que ainda são desconhecidas. Essas manifestações que brotam em pequenas coisas, pequenas situações do nosso dia a dia que nos tiram a tal da paciência. Talvez nós nem tenhamos a paciência, senão nós não perderíamos. Pequenas questões que a gente vai observando. Por que que isso mexe tanto comigo? Por que que isso me descontrola tanto? Se a gente simplesmente vai atrás de outra coisa e não dá bola para isso, aquilo continua ali. Ele não é resolvido. E talvez num momento que a gente não queira, aquilo apareça. A gente não sabe das coisas que vão acontecer no nosso dia a dia. A gente pode tentar prever algumas, evitar outras, mas a gente não tem o controle do que vai acontecer. Mas a gente pode ter o controle de como nós vamos nos movimentar, nos manifestar perante aquela situação. Continuando, ainda diz, né? Respeito a si mesmo, a todos e a tudo ao seu redor, com humildade e com cooperação. Então, percebemos que a nossa presença no mundo, ela está rodeada de um monte de outras pessoas, de um monte de outras criaturas, sejam animais, sejam vegetais, sejam minerais, ou seja, na forma de espírito que a gente não vê, mas que estão ao nosso redor. Nós não estamos sozinhos, nós não somos o principal nesse cenário. Nós somos apenas mais um. E através da cooperação, dessa percepção, através dessa humildade, nós podemos começar a tomar uma consciência cada vez mais ampla da nossa real presença aqui.